se aprendo a consertar. Eu nem penso em comprar, se tem como reusar. Eu nem penso em comprar, se consigo inventar. Xô não penso em comprar, se xô mango. Ha ha ha! La la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la. Eu nem penso em comprar, se começo a cozinhar. Eu nem penso em comprar, se me animo a cultivar. Eu nem penso em comprar, se eu posso ocupar. Eu nem penso em comprar, se eu não vou mais trabalhar. La la la la la la.